Hoje essa mina está irresistível. Hoje essa mina, ela está terrível. Então os maloqueiros se ligam na quebra, porque as maloqueiras, elas estão terríveis. De baile, as maloqueiras estão prontas pra sair, encontrar os maloqueiros pra se divertir. É lá que eles vão se encontrar. Tenho certeza que os maloqueiros vão flutuar, querer se endoidar. E no gingado das luzes eles vão se pegar. Se hoje a noite é das maloqueiras e dos maloqueiros, tá tudo liberal. Eu posso beijar, então vamos beijar. É bom os maloqueiros se ligar. É bom os maloqueiros se ligar. Hoje essa mina está irresistível. Hoje essa mina, ela está terrível. É bom os maloqueiros se ligar na quebra, porque as maloqueiras, elas estão terríveis. Olhos maloqueira, e venha pro meu mundo viajar. Que hoje o maloqueiro aqui está querendo extraviar. Vem pros meus braços, esquece seu palácio, esquece seu mundo, e venha me beijar por alguns segundos. Depois massa pro ar, quero ver você se jogar, se revelar e vir falar no meu ouvido. E no final do maloqueira conseguiu me conquistar. Meus olhos não param de apreciar. Ela de calcinha, fio dental, com seu beck na boca, com um olhar de mal. Veja a malícia brilhar. Essa menina, ela é fatal. Hoje essa mina está irresistível. Hoje essa mina, ela está terrível. Os maloqueiros se ligam na quebra, porque as maloqueiras, elas estão terríveis. É bom os maloqueiros se ligar na quebra, porque as maloqueiras, elas estão terríveis. Irresistíveis, irresistíveis, irresistíveis, irresistíveis. Hoje essa mina está irresistível. Hoje essa mina, ela está terrível. Os maloqueiros se ligam na quebra, porque as maloqueiras, elas estão terríveis. É bom os maloqueiros se ligar na quebra, porque as maloqueiras, elas estão terríveis. Irresistíveis.